Atrás, 2009, FNDAF da produção, escrita só, memórias. Assassinos soltos, vítimas enclausuradas, ficam com medo, fecham portas e janelas de suas casas. Garoa fina cai sobre o túmulo de mais um morto, mais um inocente que morre desse mundo torto. O que a gente aprende nesses acontecimentos? A revolta toma conta, o ódio toma o pensamento. Os urubus mostram mais um corpo apodrecendo, devora o que sobrou de um sentimento que está morrendo. Por fora e por dentro, eu vejo tudo se acabando, e quem causa tudo isso agora está descansando. Contar até 10, pra mim não adianta mais. Respiro fundo, mas sei que não trarei de volta mais memórias de uma vítima da podridão, de um mundo sem esperanças que vive de ilusão. A gente sai de casa, não sabe mais em quem confia. Diria que agora apenas vivo dia após dia, sem razão e sem bandeira pra erguer nessa guerra. Não sei, não acredito mais em uma nova era. Ruínas de um castelo construído pelos heróis, mas morreram com eles a esperança de um mundo melhor. Memórias, biografia de mais uma vítima, apenas mais um desolado que engorda as estatísticas. O que me faz lutar é saber que ainda existe pessoas iguais a mim que por aqui ainda resistem. Eu sei que vai chegar o dia em que não serei mais uma piada, e que todos entenderão e lutarão por nossa causa. O tempo, a vida, as pessoas, as palavras, saber usar todas elas, porque senão não ganho nada. Depende de nós o que faremos de nossas vidas, se queremos ser heróis ou apenas ser mais uma vítima desse mundo podre que quase sempre nos atrasa. Só atrasa o soldado que faz sua própria estrada.